como suave à vontade. Demora só me chamar que tem rap até mais tarde. Tem festa na laje e é só os amigos que invade. E já que é só os amigos, hoje é só os amigos de verdade. Quem fecha, fecha, quem não fecha, abraço. Hoje é melhor ter saído voado, porque quem não fecha, vai pras festas. Me desculpa, esse é o papo. Esse é o papo reto, mano, igual acordo de tráfico. Mas sem cá hoje, eu só quero paz e amor. Um back de Amsterdã, Fica tranquilo, meu parceiro, chapando até de manhã. Hoje é o que importa, pode até abrir as portas. Só não chamo os idiota, que eu não chamo as suas irmãs. Eles me perguntaram, vai ter rap? Me perguntaram, claro, se é pra levar back. E me falaram qual é lag. Se tu for chegar aí, claro, chama os moleques. Porque hoje vai ter rap, certo? Rap e muita larica. E a festa é de graça, pra sangue, põe mina bonita. Se tu tiver outro caô, não esquece que essa é a fita. Fica tranquilo, a festa é nossa, penetra, toma uma coça. Quem tá falando aqui é o Batoré e a praça é nossa. Não acredito em mandinga nem boneco de vodu. E quem não gostou, vai tomar no cu. Segue teu rumo, deixa teu papo, meu fumo. Assumo que consumo. Agora eu tô assim diferente. Papai não é um filho da puta, nunca trouxe o meu presente. A Jaqueline de Santos vai ser mãe. Comemoraram e me apontaram com champanhe. Mas nem me diga que essa responsa é minha. Eu comi aquela vaca usando duas camisinhas. Ninguém quer voltar de carro, quer o tapete do Aladim. Teu rei do camarote, eu sou rei do camarim. Eu já chamei o recalcado, dei o endereço errado. Agora eu vou zoar com a capa da Playboy do lado. Eles me perguntaram, vai ter rap? Me perguntaram, claro, se é pra levar back. E me falaram qual é lag. Se tu for chegar aí, claro, chama os moleques. Porque hoje vai ter rap. Leve muita larica. E a festa é de graça, pra sangue, põe mina bonita. Se tu tiver outro caô, não esquece que essa é a fita. Fique tranquilo, não quero mais nada da vida. Então vem, meu mano, fala toda a missão. Hoje tem 100 no mano, então vamos de busão. Sempre pensei enquanto eu tô passando a visão. E sei bem meus planos quando tem marrom. Hoje tem rap, hat, serve muita larica. E a cada rima boa me brota mais mina linda. Mas pelo menos façam teste. Essa puta no pelo, cês são the best. Tô ficando velho, chato e retardado. Cheio de mania, foi um maluco no pedaço. E eu não tenho tempo pra ficar perdendo tempo com esses fedorento, bando de lazarento. Isso não faz mal, é natural.